Conectando C 95,3 FM para toda a nossa querida cidade de São Carlos e toda a região. Sim, e para todo mundo, através do site www.radio.ufscar.br. Presente também nas rádios parceiras aí, Rádio BTK, Rádio Rasgada Coletiva, Rádio Software Livre e a Rádio Fora do Eixo. Essa incrível edição de número 168, 168, Independência ou Marte, invadindo, abduzindo todos os seres humanos com o melhor da cultura independente, nacional, internacional, mundial, tudo mais. Exatamente, mais uma vez se iniciam duas horas de transmissão radiofônica apresentada por mim, Felipe Silva, e pelo meu parceiro Jovem Palerose, Leleu, trazendo para vocês aí a nata, o novo, o suprassumo da cultura independente do Brasil, projeto Independência ou Marte, que é chegando agora nos seus ouvidos, o braço radiofônico deste ponto de cultura, ponto de mídia livre, que a partir de atividades culturais se conecta com todo o Brasil, com todo mundo e com outras galáxias. Bom, salve para quem está escutando a gente aí também no nosso site, né, foradoeixo.org.br/independenciaomate. Toda semana a gente publica o programa para escutar, para baixar, os links, tudo mais. É, além disso, tem vários outros registros das nossas vivências por aí, né, e a gente também está em Twitter, MySpace, YouTube, que lugar? Facebook da Pau pra caralho, mas estamos lá também. É, e tem também os nossos tradicionais canais de comunicação para você mandar a sua opinião, seu feedback, independenciaomarte@gmail.com, né, ou mesmo o MSN da Rádio Fiscar, que os programadores também estão sempre online passando informações, radiofiscar@hotmail.com. E, né, Google, né, gente? Independência ou Marte. O programa hoje não deixa de estar especial, mesmo a gente realizando ele um pouco antes, né, da sua veiculação oficial, né? Normalmente o programa é realizado segunda-feira, 10 horas da noite, ao vivo. A gente está aqui, é quinta-feira, dia 11 de novembro, 20 para meia-noite, quase sexta-feira da semana anterior da veiculação do programa. Mas aqui estamos registrando e trazendo atualizado aí nossas pesquisas e vivências. E hoje gravando o programa não na Rádio Fiscar, mas aqui na sede do Massa Coletiva, mais especificamente na Zen Storm, nossa salinha de trabalho aqui, estúdio, ilha de edição. Exatamente, em casa, né? Em casa, total, em casa. Pé na mesa, pé aquela na patifaria. Mesa. Bom, mas o programa, é claro, está especial. Daqui a pouco a gente já vai anunciar as atrações. Né, como sempre, estamos muito antenados, né, com os principais acontecimentos da música e da cultura independente no Brasil, mas a gente também, né, grava esse programa aí se preparando para encarar uma longa jornada na estrada, né, da onde estaremos mandando para vocês notícias e músicas de diversas regiões do Brasil, diversos estados, diversas cidades, Manaus, Boa Vista, Natal, Cuiabá, Rio Branco no Acre, Belo Horizonte. São algumas das terras que a gente vai estar se dirigindo a partir de amanhã. E nos próximos programas, é claro, você vai conferir sonoridades de todas essas experiências. Doideira demais, contaminando todo mundo com esses registros aí. Bom, nosso BG, a gente está escutando a banda Strombólica de São Paulo, que há pouco tempo atrás esteve aqui em Sanca, né? Fez um show ao vivo, inclusive teve a transmissão ao vivo do programa, né, lá do Macaco, né, Movimento Artístico Cultural do Caaso. Trocou bastante ideia com eles, tudo mais, sempre estão presentes em algum bloco aqui no programa, e hoje eles estão no BG aqui, sonoridade brasileira contemporânea, influenciado pelo lado bom setentista, por MPB, outras doideiras boas. É isso aí, né? Além dos nossos tradicionais blocos de pesquisa musical, hoje a gente também tem aí algumas entrevistas, algumas conexões telefônicas. Um dos parceiros que vai se conectar com a gente, né, no nosso quadro Povo Heróico, é o ilustríssimo senhor Rodrigo Savazzoni, que vai estar ajudando a gente a contar para vocês um pouco, a criar, né, as expectativas para o segundo Fórum da Cultura Digital Brasileira, a Rede das Redes, né, encontro que vai estar acontecendo nos dias 15, 16 e 17 de novembro em São Paulo, capital, mais precisamente na Cinemateca Brasileira. Bom, gente, ele conta um pouco da programação, da concepção de tudo isso, né? Ele não está só no fórum, ele está na Casa de Cultura Digital, na verdade, toda nessa concepção dessa grande inteligência coletiva que une o poder público e a sociedade civil, né? Bem antenada na contemporaneidade da era digital. Ele vai contar um pouco sobre tudo isso, e mais especificamente sobre esse grande momento de celebração disso tudo, que é o segundo fórum, né? Muito bom. Hoje também tem quadro Brado Retumbante, né, onde a gente procura sempre se conectar aí com as mais diversas iniciativas ligadas à divulgação da música brasileira. E hoje a gente bate um papo com o pessoal do projeto Musicoteca. Pra quem não conhece, amusicoteca.com.br, aí um site, um dos melhores sites, eu acho, um dos mais completos, aí, cheio de álbuns na íntegra para baixar, bandas independentes, toda a diversidade da cultura musical brasileira. Então o Web Mota entra com a gente aí pro telefone também para trocar uma ideia e contar todo o trampo que eles vêm fazendo, as coletâneas e tudo mais. Bom, mas bora começar então o primeiro blocão. Esperando hoje. Sai o sopro desse microfone aqui. Sai, não tanto que nem no outro, né? Mas dá pra fazer um barulhinho bom. Dá pra fazer uns. Vamos gravar sempre aqui, cara, na Zen Story. Vamos, cara. Toda quinta-feira, meia-noite. Meia-noite, velho. Fechou. Vamos anunciar o primeiro bloco musical, então. Então a gente aí, juntando materiais que a gente encontra mundão afora aí, montamos um primeiro bloco intitulado Rapazes Sussas. O que você imagina quando você vem esse nome na cabeça, assim? Cara, eu acho que você pode imaginar que são rapazes tranquilos, mas, né, fica uma ambiguidade no ar, né? Ambiguidade, cara. Ah, o lance do cara tá sossegado da sua rapazice, né? entendi. Não, fique tendo suas próprias conclusões aí. Bom, na verdade a gente juntou quatro artistas bem legais aí, de diferentes referências, diferentes contextos aí também pra trazer uma sonoridade um pouco mais tranquila nesse começo do programa. A gente começa com o Luiz Gabriel Lopes, ele que é um dos integrantes aí, guitarrista e toca violão também em algumas músicas no Graviola e o Lixo Polifônico, que também teve aqui não faz muito tempo aqui no programa também. Mas esse disco é um EP que ele lançou solo, aí bastante influenciado por algumas vivências na gringa, por outros contextos, tem até algumas músicas que ele canta em inglês e tal, mas a maioria da pegada é bem violão e canção, né? Experimentação dentro do campo da canção, e a gente escuta essa música chamada Durante o Futebol, Notícias numa Fita, desse EP que chama Passando Portas. Muito bom, na sequência a gente ouve mais um som de um rapaz muito sossegado, né? Um camarada chamado Arthur Nogueira, desembarcando, né, aqui nas ondas do seu rádio, diretamente de Belém do Pará. E aí é legal para entender um pouco aí dos conceitos criativos do Arthur, né, uma reflexão que ele mesmo faz, né, em cima do conceito de intérprete, né, uma palavra até então ligada para aqueles músicos que cantam músicas de outros compositores, mas ele prefere trabalhar isso como uma valorização da interpretação das músicas que ele mesmo compõe. Então um cara que traz aí uma mistura refinada, né, de belas composições e técnicas vocais, vai cantar pra gente na música Mais, do álbum Mundano. Muito bom. Daí depois a gente escuta o Wallace Costa, que é um cara que aí de geração 90, né, uma coisa que até muita gente ressalta, assim, por ser moleque ainda, não só moleque, mas ele tá... ser um rapaz ainda mesmo, assim, novo e tal, mas que a partir das experiências no seu quarto aí, nas criações solitárias, né, em Cruzeiro, né, uma cidade que fica entre Rio e São Paulo, ele começou a compor umas coisas caseiras, assim, meio folk, um rock experimental, assim, bem, bem suave, e as músicas começaram a ganhar mundo a partir do encontro que ele teve com um produtor que chama Leandro Baboni, que gravou a música no estúdio e tal, e começou a divulgar por aí, e várias pessoas se mobilizaram, se identificaram e passaram o som pra frente, então a gente chega aqui pra escutar Sem Precisar Me Ver, é o nome da música. Muito bom, e a gente vai fechar esse bloco com o rapaz Bruno Moraes, né, um cara que vem, enfim, fazendo uma carreira, né, bastante fértil e cheia de conexões, já esteve presente em roteiros de outras edições do Independência ou Marte. Há mil anos atrás. Né, e é um daqueles artistas que, enfim, né, na sua convivência com a mídia especializada, né, em torno da nova música brasileira, vem às vezes ali se posicionando naquele rótulo, naquele guarda-chuva de artistas que fazem parte, né, da nova geração da música produzida em Sampa, na capital de São Paulo. E é uma galera que sempre tem um cuidado aí, e procura trabalhar com o máximo requinte, né, na produção das faixas. E aí nessa música do Bruno que a gente vai conferir, Continuar, Isso aí fica bem evidente, né? Desde o groove da levada dançante da música, que é muito gostosa, até, né, a roupagem, os timbres, bastante sintetizador, arranjos e pitadas eletrônicas, deixando um som bem fino aí à altura dessa composição dele, que é muito bacana. E que fecha esse nosso bloco, Rapazes Sussas, abrindo a edição de número 168 do programa Independência ou Marte. Escute diferente aí. Uau! Dá pra imaginar em meios termos a maioria dos pecados do pudor. Eu poderia até enumerar alguns se não considerasse o proveito que há num mergulho a 10. E assim pode ser que talvez algum mude pra nós. Tem que sair dessa viagem um querer. Tem que saber se essa vontade vai. Tem que tirar a cara da coberta, lavar a cara na água certa, no meio da próxima rua errada. E assim pode ser que talvez algum mude pra nós. Consideremos tudo aquilo que nós não vamos saber, lugares que não vamos conhecer. Tantos amores pelo mundo afora pra se conquistar. Basta querer. Fico com os meus dias de glória e trapaças. Você se esqueceu. Quem ficou fui eu. Nada na vida vem de graça. Sim, quero muito um pouco mais pra mim, mais que o mero, o vero, o bom e o ruim. Assim, aos poucos, quero tudo até o fim. Assim, aos poucos. Ultrapassas. Você se esqueceu. Quem ficou fui eu.

aos trancos e barrancos, meu infalível plano continuar. Nem tanto quanto você, mas vou levando aos trancos e barrancos, meu infalível plano continuar. Quanto você, mas vou levando aos trancos e barrancos, meu infalível tiro e queda e bom pra tosse plano continuar. Mas vou levando, devastando, ultrapassando, esquecendo tudo, esquecendo tudo. Bom, Marte! E aí, rapaz, foi tudo sussas? Cara, muita tranquilidade, viu? Suavidade. Total. Esse BG também, bem gostoso, um climinha bem tranquilo. Ah, varia, né? Tem música que é mais agitada, tem outras que é mais tranquilo. Mas, bom, a gente começou com esse Independência ou Marte, de edição número 168, com um bloco intitulado Rapazes Sussas. Estão resgatando, o último que a gente escutou foi o Bruno Moraes, antes o Wallace Costa, o Arthur Nogueira, e começamos com o Luiz Gabriel Lopes, lá de BH, Mineirinho, suave, sossegado. Muito bom, a gente está pronto para continuar o programa de hoje, daqui a pouco várias atrações, conexões telefônicas, mas por enquanto, né, vamos curtir, vamos ouvir, vamos dançar mais um bloco de nossas pesquisas musicais, né, MPB contemporâneo, regional, Mundo Brazuca. Tá lá, então agora é hora de juntar os elementos mesmo, assim, né? Tanto o lado mais tradicional brasileiro, de ritmos regionais, dessa coisa que tem origem em certas raízes negras e outros lugares assim, com outros lances mais mundiais também, né? Eu acho que nenhuma música só é regional mais, hoje em dia é tudo amplamente conectado e esse bloco tem um pouco disso, assim, né? Sons da aldeia global. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, a gente começa então com os dois primeiros sons lá de Recife, né? Começando com Mula Man, que é a fabulosa figura. Se não me engano, já apareceram por aqui há um bom tempo atrás, assim. Mas é engraçado até, né? Que é um grupo que já tem, sei lá, uns mais de 10 anos, se não me engano, de realização. E eles, pra eles, eles consideram um sonho acordado, onde qualquer um ou se diga, o meu coração entendeu, já pode se sentir parte do projeto, assim, tipo, uma coisa bem romântica e bem, sei lá, meio folclórica quase, assim. A gente escuta essa música chamada Dinheiro, que tá no último disco dos caras, Música feita com carinho, segundo os próprios. Mulamã, que é fabulosa figura. Pra ver se eles tiram um troco. É nóis. Na sequência a gente continua em Recife, continua com mais uma banda, né, que vem trabalhando e tocando há bastante tempo no cenário alternativo por lá. É a galera do Negroove, né? Vamos conferir aí a faixa Negro Romeu. Black Music de primeira, swing, groove, remeleixo de quem conhece, né? Faixa com naipe de metais, backing vocal e tudo que o funk soul merece. Muito boa sua síntese, né, cara? Cara, sua descrição, hã? Hã? A vida é um sample. Bom, daí depois a terceira música do bloco é o Tijuqueira. A gente sai, continua no clima praieiro, continua nessa vibe pé no chão, pé na areia, assim. Só que sai lá do Nordeste e vai pra Florianópolis, né, Santa Catarina. Projeto que também tem mais de 15 anos aí de existência, trabalhando dentro de novas influências da MPB e também sempre linkando com alguns grooves e outros... E outras batucadas mais dançantes, assim, também. Essa banda chama Tijuqueira. Estão aí na estrada fazendo um som há um tempo e tal. O último CD que eles lançaram, onde está essa música, chama Quem Quiser É Isso Aí. Meio que uma espécie de reafirmação mesmo do que eles são e tal. De falar, bom, estamos aí, não importa o que acontecer, estamos fazendo nosso som e tal. E a gente vai escutar com eles a música chamada Meu Pequeno Mundo. Música do disco, né? Como eu falei, de 2006, mas que a gente resgata aqui, nunca tinha rolado o projeto, então... É isso aí. Conhecer é viver. Bem-vindos à Independência Marte. Muito bom. E a gente continua, né, nesse bloco, conectando sonoridades regionais brasileiras com a música mundial, né? Passeamos, saímos de Recife, fomos para Santa Catarina e agora desembarcamos em Salvador, Bahia. É isso aí, um projeto chamado A Volante, do Sargento Bezerra, né? A gente vai escutar com eles a música chamada Eu Vi Um Disco. E vale a pena reparar aí, né, que a partir de uma base musical tipicamente nordestina, a galera vai puxando alguns elementos, né, enfim, da música pop e outras novidades, né, como a gente vem tentando costurar nesse bloco aí, mundiais. Resultado bacana, fechando o bloco com chave de ouro para todo mundo seguir dançando regional Mundo Brazuca. Aldeia Global, Grobral, Grobral. Grobral, escute diferente, Independência ou Marte. Ficar prazer, então, o que tu vai falar? vem o meu da mercearia. Com a mulher nova, linda, todo dia. Não vai durar um mês. Lá vem o negão da quitanda. Quando ele passa, a mulherada fica bamba. Rompe a noite o seu cantar, solta. versos pelo ar e contando os segredos pras estrelas. Vem pra me deixar com uma vontade de lhe dar um beijo. Bem no meio da sua boca linda. Ai, ai, ai. Ela vem andando só, carregando uma flor na mão e uma argola de prata em cada orelha. Rompe a noite o seu cantar, soltando versos pelo ar e contando os segredos pras estrelas. Vem pra me deixar com uma vontade de lhe dar um beijo. Bem no meio da sua boca linda. Vou lhe trazer meu pequeno apesar de tudo, quero cantar e ver o mar me banhar. Meu pequeno mundo na ponta da língua. Apesar de tudo, quero cantar e ver o mar. Mas porque 120 baixo, 5 8 faz bem melhor. ai, fulô do meu sertão. Ai, ai, fulô, e dê seu coração. Ai, ai, fulô, fulô do meu sertão. Ai, ai, fulô, me dê seu coração. Independência ou morte! Elaiá, hein? Pô, você não tirou o pé da mesa até agora, né, cara? Cara, tô em casa aqui, né? Tranquilidade. Aqui na Zenstorm, gravando o programa, edição inédita. Luzinha de hack on daqui do estúdio, vermelhinha, acesa. É, friaca. Tá frio hoje, né, cara? Tá. Bom, mas vamos em frente, Independência ou Marte, edição número 168. A gente acabou de voltar desse bloco titulado Regional Mundo Brazuca, aí, sons de todo mundo feito no próprio Brasilzão aí, todos os cantos. Então, a volante do Sargento Bezerra, Tijuqueira, Negruve, começamos com os incríveis Mula Manca e a Fabulosa Figura. Certinho? Certinho. Bom, agora a gente vai tocar aqui um estilo musical que nunca rolou em Independência ou Marte. Novidade, hein? Explica aí. Piada. Na verdade, a gente, quase toda semana, a gente traz, né, blocos conectados aí com o que de mais novo é produzido no hip hop nacional e outras derivações também, né, linkando com outras maneiras de fazer sons, sistemas sonoros, duplas, trios, quartetos, outras invenções aí de grupos que não só pensam no formato banda, né, que pensam em... No fazer música de uma maneira mais ampliada, assim, também. Isso aí, né? Deixando mais claro aqui, antenados com os primórdios da cultura reggae na Jamaica, a galera da Sound System, ou dos famosos sistemas de som, né? Que, enfim, combinados aqui com lançamentos de MCs no formato mais tradicional do rap, compõe esse nosso bloco, o clássico Hip Hop na Medida, que começa hoje aqui jogando em casa, São Carlos, o código de área é 016. Total, né? Faz parte, né, do 016, ainda perpetua o projeto. É o Ted Paçoca. Uou! Um grande figuraça, que a gente aproveita e manda um salve aqui. É, o cara, mil anos na cena, nos corre, fazendo coisa pra lá e pra cá. E agora, nos últimos tempos, ele, além de manter o lado e fortificar um lado MC, letrista e tudo mais, o cara virou beatmaker também, trabalhando com software livre e tal. Então acho que é bem legal de estar tá trazendo o som mesmo e divulgando esse trampo aí. Ele tá lançando vários singles, mixtapes e coisas, e eu acho que em breve deve ter até umas coisas ainda mais quentes. Na verdade, nos últimos tempos ele até tava gravando umas coisas lá no estúdio do Massa Coletiva, que a gente trampa também. E tem novidades por aí, tá muito bom. Sempre mantendo o flow. Tá de paçoca, a gente vai escutar a música chamada Al-Qaeda. Bem muito sugestiva. Bom. É isso aí, na sequência a gente... Né, traz uma novidade aí do trabalho do rapper Slim Rimografia, né, digamos assim, um artista bastante admirado aqui pela redação do Independência ou Marte. Né, a gente está sempre de olho nas coisas do cara. Na verdade, ele tem dois discos lançados, né, dois clássicos aqui, na minha opinião, Financeiramente Pobre e Introspectivo. Né, faz algum tempo aí que a galera que acompanha a carreira do Slim Rimografia tá aguardando a chegada de um novo álbum, né, mas por enquanto, há algum tempo, a gente vem, né, recebendo aí, pouco a pouco, singles e faixas que ele vai lançando. A nova que a gente vai conferir hoje chama-se Missão, né, tem rimas aí em parceria com o Kamal, que é outro cara que tá sempre aqui na nossa programação, né, e as bases produzidas pelo Thiago Beats, um cara que tem feito bastante parcerias com o Slim Rimografia e com certeza deve estar presente aí nas faixas que vão vir a compor o seu aguardado terceiro disco. Pedrada, pedrada boa. Bom, depois a gente se linka, né, que nem a gente falou, com as sonoridades que buscam, né, as origens dos sistemas de som, né, os sound systems que nasceram principalmente em Kingston, na Jamaica, né, juntando o que cada um tinha de som, de equipamento e fazendo a festa na rua. Então nascem os sound systems e hoje, espalhados pelo mundão todo, no Brasil tem uma grande proliferação deles, muita coisa boa rolando. E lá em Maceió, Alagoas, né, capital de Alagoas, tem um Coisa Linda Sound System, que a gente já trouxe aqui no programa de alguma outra maneira, mas esse ano eles lançaram o disco chamado Rocha de Penedo, né, disco novo deles. Isso aí, misturas, né, fusão do espírito, né, de toda a organização do Sound System, como acontecia na Jamaica antigamente, e, na verdade, influenciado por outros estilos, né, infusões, outras manifestações e até uma vertente mais pop, assim, de canção e tal, tudo isso em mistura no Coisa Linda Sound System, e a gente vai escutar a música chamada Gravidade, desse disco Rocha de Penedo, que tá em vários lugares na internet para baixar, como o portal Overmundo. Só procurar que acha e baixa. Na sequência aqui, a gente volta mais uma vez no programa de hoje para a cidade de Salvador, né, continuando aí conferindo faixas produzidas por sistemas de som, e vamos conferir uma faixa da galera do Ministério Público. Acho que para apresentar eles é legal até contar um causinho aqui que a gente viveu, que uma vez a gente estava apresentando a discotecagem radiofônica aqui em São Carlos, num evento que teve o Maquinado, Móveis Coloniais de Acaju, etc. E aí, num dos intervalos, chegou um cara do público e falou assim: pô, muito massa aí a proposta da discotecagem de vocês, estando lá em Salvador, é só procurar, Ministério Público. E aí esse ano, quando eu dei uma passada por Salvador, logo que eu saí do aeroporto, ali tinha um outdoor de um show do Otto anunciado, e lá, Ministério Público fazendo a abertura, e eu fui pesquisando e vi que os caras hoje são, né, um dos protagonistas do cenário cultural de Salvador. Eles têm uma noite de quinta-feira clássica lá no Pelourinho, que vem lotando aí há vários meses. A galera começou como um sound system de discotecagem de música jamaicana, mas vem, né, aí há um tempo já se dedicando a produções, né, nas levadas do raga, né, trazendo os elementos do hip hop. E eu acho que com esse alcance, com essa repercussão que a galera tá ocupando aí na noite soteropolitana, se tudo der certo aí, daqui a pouco tempo, ano que vem, né, você vai estar tendo a oportunidade de encontrar com as pedradas do Ministério Público por todo o Brasil. Mas por enquanto a gente confere aqui no Independência ou Marte a faixa Baixa do Sapateiro. Doideira total, da última mixtape deles. Um de som então, né, hip hop na medida e sound systems brasileiros, autenticidade. Independência ou Marte, número 168. Escute diferente. Meu moleque, nem pipoca de micro-ondas, tem que MC, programar pra estralar, mano. Então é desse jeito mesmo, né? Só no bibibi, bobobó. Ei, o que é? Não sei o que lá pra estralar. É programado, mano. Caramba, hein, mano. É, caramba o quê? Desse jeito me obriga a ser chato. É, por quê? Falar então. Tipo bombástico, cê tem proceder. Terrorista na rima, segura a bronca. Quero ver então. Al-Qaeda, rap pique dinamite no meio da cara. Vacilou é aquilo, ninguém escapa. Direito de resposta de quem tá de saco cheio. Cansado de ser alvo de crítica e preconceito. Chega sistema, chega emissora, chega ramela. Quer fazer média? Então cola que a hora é essa. TPPL não se esconde nem disfarça. Não se ilude, cara, sou do bem, mas não sou babaca. Mas tem quem acha, por exemplo, aquele otário que diz está do seu lado e no fim é outro candidato. Confunde companheirismo com garantia de voto. E quem dá ouvidos é óleo, vixe, senta no óleo. Mas ei, ei, se cola na minha, clique, cleque, bem, bem. Nem bem que não tem, cê quer enganar quem? Chaveco, mortadela, o preto louco não pega. É, não tem conversa, Al-Qaeda e já era. Al-Qaeda, bombardeio na mente de quem viaja. TPPL, a rima é bem pensada. Rimas, arranjos, squat, sample, bumbo, caixa. Arregaça, tio, Al-Qaeda. Bombardeio na mente de quem viaja. TPPL, a rima é bem pensada. Rimas, arranjos, squat, sample, bumbo, caixa. Arregaça, tio, na mid mídia. O cheiro é de falsidade ativa. Se vira, não sei, na real eu fico na minha. Se for pra me envolver um dia, é na medida. Hipocrisia não afeta a minha ideologia. Pois onde tem flor tem espinho. Vou com Deus, nunca sozinho. Olho gordo e Zé Povinho, saiam do meu caminho. É nesse meio, tem gente de todo tipo. Por isso eu sigo e prossigo ligeiro, esperto, vivo. Tem gente que faz, tem quem desfazer. Tem quem quer comprar, quem tá pra se vender. Tem os por amor, também tem os bunda lelê. Que vacilou, mostrou, aglomerou pra sugar você. Até porque talento é o alimento do hip hop. Quem contra a partida, enche de grana o cofre desses lock. Usar sem ser usado é o lema, sem blefe. Mas se houver problema, Al-Qaeda neles. Al-Qaeda, bombardeio na mente de quem viajar. PPPL, a rima é bem pensada. Rimas, arranjos, os quetes, sample, bumbo, caixa. Arregaça, tio, Al-Qaeda. Bombardeio na mente de quem viajar. PPPL, a rima é bem pensada. Rimas, arranjos, os quetes, sample, bumbo, caixa. Arregaça, tio. A rua é nóis ou não é? Então por que você tá nessa doidão? Seu proceder, cadê? Vive dando pala com a função? Ah não, sei não, desse jeito não rola. Nesse naipe nem cola. Cheio de marra até umas horas. Bate no peito e diz que é do movimento. Vai vendo, presunçoso daquele jeito. Quando chega a militância, Loki troque e corre. Em plena linha de batalha, um frangote foge. Hip hop é inteligência, tio. Hip hop é consciência. Hip hop não incita violência. Pega sua picuinha, sua petulância maldita. Junta seus podres numa sacola e dá linha. O mundo é pequeno com as vontades que eu venho tendo. Tem que ser autodidata igual Flora Matos, tá me entendendo? Se junte aos outros, mau exemplo, seu black. Al-Qaeda, o rap explode mesmo quem não serve. Al-Qaeda, bombardeio na mente de quem viajar. PPPL, a rima é bem pensada. Rimas, arranjos, os quetes, sample, bumbo, caixa. Arregaça, tio, Al-Qaeda. Bombardeio na mente de quem viajar. PPPL, a rima é bem pensada. Rimas, arranjos, os quetes, sample, bumbo, caixa. Arregaça, tio, Al-Qaeda. Bombardeio na mente de quem viajar. PPPL, a rima é bem pensada. Rimas, arranjos, os quetes, sample, bumbo, caixa. Arregaça, tio, Al-Qaeda. Bombardeio na mente de quem viajar. PPPL, a rima é bem pensada. Rimas, arranjos, os quetes, sample, bumbo, caixa. Arregaça, tio. Isso mesmo, moleque doido, ó. Deixa essa batalha aí firmeza aí, mano. Nós até lançamos o próximo com CC Dida aí nos bagulho, no site relacionamento, entendeu? Melhor que eu turbinar meu velotrol cor de rosa aí, mano. Meu copo de iogurte, você vai ver qual que é, moleque aí. Não tá entendendo qual que é do bagulho, não, mano. Aí. Ligeiro, hein, tio. Mas que você teve pra proceder nessa, você teve, firmeza. Ganhou. Copo de iogurte. Ai, meu Deus. Yo, pra quem pensa pequeno, qualquer migalha é banquete. Vitórias vão além de medalhas que ficam de enfeite. Desprenda-se, não renda-se, viva. Pior que não ter dinheiro é não ter perspectiva. Vida vazia, brinque com taça cheia. Firmeza, igual a prego na areia. Mike na mão, missão impossível. Abater o inimigo, se manter imbatível. Eu vim ao mundo com dois pontos a menos. Preto e pobre talento se torna algo tão pequeno. É preciso ter disciplina e foco. Me passa o microfone, vai, toma o seu copo. Ainda crê em causas, outros presos em cláusulas. Muitos iludidos acham que a vida é fábula. Uns querem ser Jay, outros ser Wayne. Trocam os ideais por um par de tênis. Viver rimando, morrer rimando. Pode rir, mano, mas eu continuo remando. Contra a maré, mantendo minha fé. Enquanto estiver de pé, o hip hop está reinando. Uma missão, microfone na mão. Sei que não posso falhar. Um entre um milhão, sou inspiração. E mudo, nada posso mudar. Eu mudo, nada posso mudar. Eu mudo, nada posso mudar. Tenho uma missão que não vou parar. Eu mudo, nada posso mudar. Eu mudo, nada posso mudar. Eu mudo, nada posso mudar. Guarde guardião da herança dessa dinastia. Na missão silencioso com rimografia, escrevo certo por linhas fora do prumo, criando meu próprio rumo no ritmo e poesia. Um dia por vez já nem conto leões, se for contar corações já falei com milhões. Hoje sou convidado onde não era bem quisto, até admirado onde não era bem visto. Mas eu quero mais, sei como faz. Quem nunca foi capaz ficou pelo caminho. E eu fui na maratona com o gás do 100, tipo Vanderlei Cordeiro com o gás do 100. Bolt, vou te dizer, eu tô há mais de 10 nesse corre sem esmorecer. Indo além de show cheio com flow vazio, deixa bico pensar que eu sou só um vadio. Que chegou, cê nem viu, que tomou, invadiu. É nosso, não tem argumento, então chill. Vim vencer, assim vai ser. Não sei você, mas tô porque eu tenho uma missão, microfone na mão. Sei que não posso falhar. Um entre um milhão, sou inspiração. E mudo, nada posso mudar. Eu mudo, nada posso mudar. Eu mudo, nada posso mudar. Posso mudar. Eu mudo. Nada posso. Nada posso mudar. Eu mudo. Nada posso mudar. Januária, Itacarambi, Manga, Malhada, Carinhanha, onde Independência! Ou Marte! É isso aí, hip hop na medida, rap do bom, sound system com vibes jamaicanas, bloquinho clássico aqui no Independência ou Marte. Essa última faixa que a gente dançou junto aí, Ministério Público, na Baixa do Sapateiro. Antes teve Coisa Linda, Sound System, com Premonição, Slim Rimografia, com Missão, participação do Kamal, e abrimos com rap original, São Carlense Style, Ted Paçoca, com Al-Qaeda. Bom, doideira, agora é hora do... A gente tá hoje, apesar de estar tá fazendo um jeito diferente, gravando aqui na sede do Massa Coletiva e tal, a gente fez um formato de programa que tem até a ver com as origens, né? A primeira, remonta aos primórdios. Remonta aos primórdios, o começo mais pesquisa em blocos temáticos e a segunda parte com conexões e assim, as iniciativas e não sei, proliferações da música, da cultura musical independente. Então agora a gente chama o Brado Retumbante. Brado Retumbante. Bom, é isso aí, então, o quadro Brado Retumbante, prestigiando as principais iniciativas dentro da música independente nacional. E hoje a gente tem o prazer de fazer um quadro com a Musicoteca, o site é musicoteca.com.br. Então, do outro lado da linha já deve estar aí com a gente o Web Mota. Salve, Menta aí, beleza? Alô! Beleza. Então, bem-vindo, na verdade, né, ao programa. Fica à vontade aí. Chega mais pra trazer. Eu acho que, na verdade, isso tem um lance que é legal, né? Que na hora que você procura pra saber mais sobre o site, passeando, além de toda a quantidade de conteúdo que tem, né? As iniciativas como as coletâneas e tudo mais, você vê que a galera tem uma pesquisa forte e uma profundidade naquilo que está fazendo, né? E daí você vai procurar mais ainda sobre equipe e tudo mais, você vê que é gente que já está há um certo tempo investigando, né, a nova música brasileira e tal. Acho que é legal começar a contar um pouco dessa história, assim, tanto das trajetórias pessoais, mas no que culmina a criação mesmo de um blog focado, né, numa música que antes a gente tinha como alternativa e cada vez mais se torna uma música corriqueira, eu acho que para todo mundo, eu acho que graças a esses esforços, assim, essa busca por deixar mais acessível a coisa toda mesmo, né. Cara, na verdade o site, que na verdade hoje é uma espécie de site com a linguagem de blog, mas na verdade começou como um blog simples há 7 anos atrás. Eu comecei sozinho, eu falava sobre música, mas mais música comercial mesmo, ainda não tinha esse feeling de cenário independente. Só que as discussões foram ampliando com os leitores e acabou virando uma via de mão dupla. E nessas questões de o que é qualidade musical e o que não é, acabou surgindo essa coisa do leitor e eu ir buscar alguma coisa de qualidade fora do eixo comercial, né? Aí acabou surgindo essa pesquisa gigantesca de músicos independentes, os próprios músicos aparecendo e querendo comentar, e querendo discutir e mostrar seus trabalhos. E os leitores também colaborando. Aí virou um espaço realmente da música independente. E eu também fazendo pesquisas, viajando e conhecendo novas artistas, nova musicalidade, amigos indo para alguns lugares e trazendo novidades para a gente. Então o estudo foi fomentando, e hoje a gente tem colaboradores também pesquisando em todo o Brasil material para a gente. E é um espaço que a gente dedicou a fazer com qualidade para mostrar algo que é difícil dos outros blogs de música vender, né? Assim, para você mostrar artistas novos. Os blogs não têm esse capricho na hora de mostrar o que é novo. Então a gente toma todo esse cuidado. Então o site hoje está se ampliando, a gente está abrindo mais portas para outros tipos de conteúdo, como a música no cinema, literatura, enfim, tudo que está integrando a música independente hoje, não só a música em si. Legal. Daí tem um lance assim, né, que você começou a falar já, né, integração com outras artes e tudo mais, e na verdade quando você olha assim, tem um conteúdo bem diversificado, assim, né, acho que é legal disso, né, da diversidade da nova música brasileira mesmo. E só como que se dá mesmo com essa curadoria, essa linha editorial e tal, o que vocês acharam interessante vai publicando, tem um canal também que as pessoas conseguem, sei lá, pensar e propor conteúdo pra rolar? Como que é, assim, cabe tudo? Tem alguma restrição? Como que é? Não, como que funciona, assim? A nossa premissa é, tem que ser novo, original e com um mínimo de qualidade. Uhum. E os artistas, hoje, depois do sucesso do blog, depois de tanto tempo, os próprios artistas, eles que enviam o material pra gente. Tem muito mais gente procurando a gente do que a gente trazendo coisas das nossas pesquisas num ambiente mais pessoal mesmo. Uhum. E a gente não tem essa regra, cabe tudo. A gente não é a favor de rotular a música. Inclusive, eu acho que o melhor da música hoje, não dá pra você definir muito estilos, né? Você tem os grandes clássicos que as pessoas buscam referências, mas é difícil um artista bom, que faz uma sonoridade independente hoje, de qualidade, se limitar a um ou dois estilos de música. Então acaba virando uma coisa bem, bem experimental mesmo para todo mundo. Eu acho que é isso que é a grande novidade hoje. Uhum. A gente não tem regra, não. A gente tem uma qualidade, tem uma referência forte com a música regional e tem um apelo de qualidade mesmo. A gente publica e a gente tem esse apreço de não sair publicando qualquer coisa, qualquer novidade que a gente recebe. A gente tem o cuidado de ouvir todo mundo e todo mundo trocar ideia e falar sobre as referências e não só conversar com a banda, a gente mesmo faz a nossa própria pesquisa, porque às vezes o músico, ele cria, ele tem um universo que nem ele mesmo consegue identificar as suas referências. Muitos músicos independentes, principalmente uma galera mais jovem. Uhum. Então a gente começa a fazer essas referências, esses links e conversando com eles assim, e a gente consegue também desenvolver junto com o artista. A gente não, hoje em dia a gente não tem nenhuma regra, nenhum limite não para trabalhar com isso. Legal, legal. E você olha aqui no site, tem, né, tem até organizado em ordem alfabética, quem quiser, né? Tem a ordem cronológica na capa dos discos e lógico na íntegra para baixar, com release bem caprichado e tal, mas depois se você quiser achar separado, tem todo mundo aqui, né? Tá, e outra coisa que a gente, não sei se você percebe no site, que a gente não usa nenhuma tag com classificação de estilo. A gente vai pelo nome do artista mesmo, porque a gente não concorda muito com essa rotulagem que a música ganha. Hoje em dia fica difícil de você achar algo realmente novo se você for procurar só por estilos. Então a gente tem esse cuidado e também a gente tem a preocupação hoje de disponibilizar o disco, que o artista sim autoriza a disponibilização gratuita do trabalho dele, e a gente tem esse apreço de editar tag, colocar capa, deixar tudo o mais saboroso possível, porque a chance da pessoa gostar realmente do trabalho quando ele é entregue dessa forma, mesmo que via download, com capa, com número de faixa, se possível letra, sabe? Isso, a gente tem esse cuidado. Claro. Legal, legal. E daí, além disso, além dos trabalhos da publicação virtual, de outros trabalhos, vocês têm a que chamaria de iniciativa própria de vocês, né? Que são as coletâneas, assim, de certa forma até inusitadas, né? Além de ter um top 10 dos downloads e tal, vocês colocam um lado mais, de repente até mais pessoal de vocês, né? Isso, né? Nas coletâneas, sei lá, Salada Musicoteca, Inverno, Música no Chuveiro, agora acabou de sair a mais recente, que é engraçado, que é a música pra ouvir no carro, tá? Na verdade, assim, a gente começou fazendo uma brincadeira de coletânea e acabou dando muito certo. Aliás, assim, é um dos grandes sucessos do site, é isso. E a gente percebeu que o leitor, ele gosta de experimentar a música de outra forma, sabe? De conhecer a música nova de outra forma. Então, quando você oferece uma coletânea com um título inusitado, é muito mais fácil a aceitação. E a gente não quer só mostrar, olha como a gente conhece gente nova, olha como tem gente nova. A gente quer mostrar que tem gente nova fazendo música bacana e você também pode, de uma forma legal, conhecer isso, sabe? Indo pro trabalho, sei lá, e escutando no chuveiro, sabe? A proposta é o espaço que você tem no seu dia, que você não ouve nada ou deixa de ouvir as músicas comerciais, você pode ouvir alguma coisa nova. Essa que é a nossa proposta. Se as pessoas estão no trabalho, elas ouvem alguma coisa mais comercial, sendo por iniciativa própria ou mesmo pelo ambiente, né, que acaba oferecendo uma música comercial para ela. E essas outras áreas que a gente oferece, as coletâneas, é uma proposta de oferecer algo novo num espaço que a pessoa não ocupa no dia a dia. Essa é a ideia, e tá dando super certo, a galera gosta muito, muito, e os downloads dos outros artistas acabam subindo depois que eles são escutados nas coletâneas, é muito interessante isso. Legal, né? Depois que sobe na coletânea, o pessoal até indica ou vocês colocam o material na íntegra pra sacar mais coisa, né? Isso. Tá. Então, aproveitando a deixa também, né, meio que começando a encerrar o papo aqui também, vão rolar alguns sons da última coletânea, né? Eu queria que você falasse como que ela foi feita mesmo, né? Como que ela foi organizada, a ordem e tudo mais. Depois até comentar também sobre os sons que a gente vai escutar. A gente vai escutar o Pedro Moraes, o Polex, o Rafael Castro e o Pipo Pegoraro. Aí que, de certa forma, até as músicas têm uma relação bem forte e tal. Acho que é legal essa intersecção que rola assim mesmo na seleção musical, né? Na verdade, essa última coletânea é a primeira coletânea que a gente faz. Todos os colaboradores do Musicoteca. Então foi feita uma seleção, cada um escolhia cinco faixas, e a gente fez no final levantamos 40 músicas que a gente queria mostrar, que tivesse a ver com o tema, e assim foi bem difícil. A gente ficou 3 meses, 90 dias, fazendo só a seleção dessas músicas, e também tem uma parceria com o design lá do Sul, o Gabriel Rezende, que fez a arte pra gente também, um colaborador nosso. E o conceito era, tinha que ser dançante, alguma coisa pra você ouvir no carro mesmo, sem a menor vergonha de abrir o vidro do carro e cantar algo diferente, e com a pegada pra você dirigir ou pegar estrada ou ficar no trânsito, e alguma coisa astral. Normalmente as nossas antigas coletâneas eram meio uma coisa mais lounge, assim. E essa foi a primeira que a gente fez mais agitada. E a regra era essa, era música pra ouvir no carro, sem uma definição de estilo, nem cadência, sabe? Assim, no disco você vai ver que tem umas quebras, assim, e estilos bem diferentes também, de um pro outro. Algumas coisas mais comerciais, outras bem mais diferentes, regionais. Tá bem bacana. Eu gosto muito do trabalho do Rafael Castro. Aliás, eu queria destacar muito, muito bons trabalhos dele. Acho que ele já gravou 8 discos, se eu não me engano. Todos produção própria, fazer. Compositor fenômeno sensacional aqui de São Paulo. O show é astral do cara, vale a pena conhecer. Eu gosto muito, muito dessa música Amor, Amor, Amor do disco, que tá sensacional. Legal, legal. Bom, daí tem mais gente aí, né, de diferentes lugares, a maioria, na verdade, até de São Paulo, mas de diferentes lugares, né, o Pedro Moraes, o Pipo Pegoraro e o Polex, né? Isso, é do Sul. Daí, então, bom, na verdade, convidar todo mundo pra baixar tanto a coletânea, né, pra escutar e baixar tanto a coletânea quanto as outras coisas do site e começar a frequentar mais, né? Porque é legal isso, né? O blog atualizado constantemente traz essa vontade, né? Esse frescor, assim, né? Essa coisa de ter sempre conteúdo novo para buscar. Então, reforçando o convite para todo mundo, amusicoteca.com.br, né? Então tá, é isso. E assim, a gente tá tomando esse cuidado, a gente quer tentar colocar mais publicações com mais frequência, só que a gente tem esse cuidado de ficar ouvindo tudo, então não dá pra você colocar um disco novo todo dia pra galera. E até porque a gente sentiu que o pessoal também gosta de ter esse tempo pra ouvir, senão você sai baixando muita coisa ao mesmo tempo e raramente você ouve. Sim, isso é na medida certa pra quem quer parar, ouvir e pesquisar. Isso. Beleza? Valeu demais então, hein, Web? Até a próxima aí, vamos continuando a conhecer o trabalho um do outro, que tem muita identidade, muita coisa a ver também. Valeu, eu queria agradecer a galera e chamar para conhecer a Musicoteca, e não conhecer a Musicoteca, né, mas conhecer a música nova. Tem muita coisa bacana, muita gente bacana aí disponibilizando trabalho bem legal, bem interessante, que vale a pena conhecer. Beleza, então. Vamos de som, então. Aqui em Independência Uma Arte, escute diferente. Eu tava meio tranquilo no meu cantinho, tomando um suco. Já tava quase dormindo, mas eu ouvi um som e pirei. Hey. Tava lá meio dormindo, desprevenido, pensando em nada. Eu tava quase tranquilo, mas o som que eu ouvi me acendeu. Daí eu levantei, Fui pelo corredor até tua porta e bati. Tu me atendeste, eu disse: muito prazer, vizinha. Que som é esse? Já tô virando fã. Mas que bom gosto que tu tens, eu quero te beijar. Eu quero te beijar. Tomando um suco, já tava quase dormindo, mas eu ouvi um som e pirei. Hey. Tava lá meio dormindo, desprevenido, pensando em nada. Eu tava quase tranquilo, mas o som que eu ouvi me acender. Daí eu levantei, fui pelo corredor até tua porta e bati. Tu me atendeste, eu disse: muito prazer, vizinha. Que som é esse? Já tô virando fã. Mas que bom gosto que tu tens. Eu quero te beijar. Eu quero te beijar. Parente tem sangue quente, só não tem alma, porque a alma não tem fração. Gente do ocidente, poder que mente, olhar de crente, corpo que sente, a paz ausente, nem Cristo salva, pois o que salva é prevenção. Gente do ocidente parece máquina, mecanicamente falando, gente é redução. Partes, macros e micros, fios, parafusos e um todo confuso de fé e razão. Gente do ocidente é cabeça do homem. Gente do ocidente é cabeça do pau. Gente do ocidente ainda é doente de ditadura patriarcal. Freud estava certo, gente é puro sexo, vontade é desejo. E desejo é tesão, de cara até passou perto. A força do universo é a força do grão, mas não. Freud estava certo, gente é puro sexo, vontade é desejo. E desejo é tesão, de cara até passou perto. A força do universo é a força do grão, mas não. Gente do ocidente tem ocidente. Gente tem ocidente, anel e pente. Gente, anel e pente, pé e parente. Gente tem sangue quente. Gente tem sangue quente. Gente tem sangue quente. Gente tem sangue quente. Freud estava certo. Gente é puro sexo. Vontade é desejo. E desejo é tesão. Gente do ocidente tem ocidente, anel e pente, pé e parente. Tem sangue quente, só não tem alma, porque a alma não tem fração. Gente do ocidente, poder que mente, olhar de crente, corpo que sente, a paz ausente, nem Cristo salva, pois o que salva é prevenção. Gente do ocidente parece máquina, mecanicamente falando, gente é redução.

talk à toa. Long way to see, long way. When you walk sweet, when you walk à toa. Long way to see, long way. When you walk sweet, when you walk à toa. Long way to see, long way. Independência ou Marte, quadrubrado retumbante. Acabamos de conferir aí a sonzeira selecionada pela galera da A Musicoteca, né? Bloquinho simpático aí com Polexia, Pipo Pegoraro, Pedro Moraes e Rafael Castro. E ainda tem mais, muita informação no programa de hoje. Nossa senhora, quanta informação. Pô, essas músicas estavam fazendo parte da coletânea Música para Ouvir no Carro, uma iniciativa bem legal, que ele contou a história e tal pra gente. E agora é hora de uma nova conexão, outro quadro já tradicional, que tá desde a origem do programa também, mas sempre se conectando com novas maneiras de pensar, novas maneiras de encarar o mundo e com os acontecimentos, né, com atualizado aí nos acontecimentos desse mundão. Vamos fazer um quadro povo heróico sobre o segundo Fórum da Cultura Digital. Vinheta, né? Povo heróico! Muito bom, quadro povo heróico aqui hoje, então, se conectando a um festival dos festivais, o encontro dos encontros, a rede das redes. É o segundo Fórum da Cultura Digital Brasileira. E para conversar com a gente sobre este projeto, ninguém melhor do que um dos seus idealizadores, um dos seus principais realizadores, conectando o programa Independência ao Marte com a Casa da Cultura Digital, Rodrigo Savazzoni. Salve, tá na linha? E aí, velho, como é que tá? Tranquilo, né? E... do caralho. Massa, cara. Na verdade, bem-vindo, né, na verdade, ao programa. A gente já falou várias vezes sobre cultura digital num sentido mais amplo, sobre a Casa de Cultura Digital, sobre as diversas ações, na verdade, que estão envoltas nesse contexto, assim. E daí, cara, acho que é legal de apresentar para todo mundo que não conhece mesmo e resgatar um pouco desse contexto, assim, do segundo Fórum da Cultura Digital, né? E como que isso acaba sendo atualizando, na verdade, né, os inúmeros marcos que a Casa de Cultura Digital vem trazendo e, na verdade, todo esse contexto mais macro, né, de intersecção entre o poder público, a sociedade civil e a busca por novas linguagens, novos horizontes de produção e comunicação e tal. Legal, jovem, valeu. Eu queria dizer para mim que é um baita prazer participar do programa com vocês. Eu adoro esse nome, Independência ou Marte, eu acho excelente. E, bom, eu acho que a gente está vivendo um momento feliz, né? Assim, o Brasil tem passado por um processo de amadurecimento, de radicalização democrática, eu diria. A gente ainda tem muito problema pela frente, mas tem muito o que comemorar também, né? Esse segundo fórum, ele tem esse duplo caráter, ele é um relatório desses 8 anos de trabalho que foram realizados aí pela gestão, induzidos, né, pela gestão do Gilberto Gil com o Juca Ferreira no Ministério da Cultura e com um grande aporte e envolvimento de vários setores da sociedade civil organizada que foram se organizando, se aproximando, articulando-se em redes e que vão estar todos presentes aí nesses 3 dias, 4 dias, contando com o Chico de Abertura, em que os eventos vão tomar a Cinemateca. Temos um bico de circo, 2, 3 bicos de circo já em pé lá, esperando as pessoas com uma infinidade de atividades, trocas de ideias e perspectivas, né? O que é legal de pensar nesse processo é como você disse, né? Assim, esse é um projeto que ontem mesmo eu conversava com o Juca Ferreira e com o Gilberto Gil na abertura do Seminário de Geopolítica que está rolando aqui em São Paulo também. E a gente falava sobre o fato inovador que é o Estado brasileiro, né, desenvolver políticas públicas nesse campo. A gente tem acompanhado aí, maior parte do mundo ainda teme e tenta cercear as liberdades da internet, né? Olha para a internet como não um dado positivo que transforma a vida, mas algo que destroça a indústria do entretenimento, destroça o capital, e esse capital organizado e estruturado, né, nas velhas instituições, consegue, tem muito poder ainda e enfrenta, né? Você pega a lei Adopi na França, você pega a lei Cine Zapatero na Espanha, leis restritivas nos Estados Unidos e envolvendo aí o campo cultural. No Brasil a gente tem um processo oposto, né? Tem um processo em que o diálogo entre o Estado e a sociedade, entre o governo e as organizações, ele é fluido e permite que a gente possa formular em conjunto saídas que estão apresentando, ou pelo menos apontando para um outro rumo. Agora o desafio é a gente conseguir acelerar esse processo, conseguir que isso não fique circunscrito só ao Ministério da Cultura, que no próximo governo isso se espalhe, já que a ministra Dilma, agora a presidenta Dilma, disse que o país dela não é o do orelhão, é o da banda larga. Então a gente justamente quer poder debater como é que é essa banda larga, como é que vai ser esse próximo governo. Inclusive a gente vai fazer um ato na quarta-feira, dia 17, durante o fórum, justamente para falar sobre o que a gente espera desse próximo governo, em relação à cultura digital, à produção cultural, às novas tecnologias, à internet. Legal, você falou, né, das diversas atividades, assim, começou a passar por cima. Eu acho que é legal de dar uma aprofundada nisso mesmo, assim, né, no formato do fórum, assim, né? Que tanto, ele tem um formato, de certa forma, bem livre também, né? Apesar de ter uma programação oficial, de certa forma, tem vários outros momentos de propostas para ocupação, intervenções artísticas, discussões sobre as diversas tags aí que estão envoltas também nessa, né, no evento, assim, né? É, de fato, o evento esse ano a gente conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é um salto em relação ao do ano passado, que foi a gente conseguiu organizar um processo com contribuições da rede na própria organização do fórum, né? A gente fez uma chamada pública prévia pedindo às pessoas contribuições à organização do evento. A gente recebeu mais de 100 contribuições. Contribuições excelentes, a maior parte delas. Outras a gente também recebeu por intermédio de curadores, mobilizadores, pessoas aí com grande envolvimento com o tema que a gente chamou para se somarem a nós, como Sérgio Amadeiro Silveira, Gisele Begui, mãe do Instituto Sérgio Mota, a Juliana Nolasco, o Cícero Silva, o pessoal do Fora do Eixo. Quer dizer, todas essas pessoas foram chamadas a participar conosco dessa organização. São co-organizadoras, digamos assim, são talvez as verdadeiras organizadoras desse evento. E a gente queria que fosse uma expressão mesmo dessa diversidade, dessa multiplicidade de vozes, vontades, né, capacidades que compõem esse campo hoje. Assim, né? A gente vê muita gente dizendo: ah, mas o jovem não está fazendo política, não está interessado. Eu acho isso uma grande mentira, uma balela. Está organizado de outras formas, de outras maneiras, e é isso que a gente vai mostrar nesse fórum, assim. E outra coisa que eu acho que é importante destacar é que o evento teve, ano passado, uma das coisas mais legais que ocorreu foi o espaço de troca livre, aberta, entre as pessoas, as redes realmente se vendo e se falando e saindo dali com ideias e projetos e crescendo em conjunto, assim. A gente então fortaleceu muito esse lado. A gente vai ter uma tenda só voltada para encontros entre redes, a gente vai ter um espaço só voltado para oficinas, como se fosse um grande laboratório livre, aberto 24 horas, rolando atividades, discussões, produções conjuntas. Nós vamos ter um espaço só para as pessoas em 10 minutos apresentarem suas experiências. Então, a ideia é que você possa ir lá ouvir o que o cara está fazendo, sabe, conhecer o que o outro faz, para a gente poder trocar ideia de forma bastante qualificada e aí sim propor caminhos, propor diretrizes aí para os próximos anos, né? Eu acho que tem um conceito, né, em inglês que o Steven Johnson sempre usa, né, que é o bottom up, né, não é o top down, é o de baixo para cima, né, da base da garrafa para pro bico da garrafa, o bottom up. Então o fórum é um fórum bottom up, é um fórum de baixo para cima, é um fórum que tem o poder público como parceiro, tem o poder público interpretando que é das vozes dessa sociedade, das vozes desses grupos organizados, vai sair os caminhos que precisam ser percorridos. Então, uma baita de uma interação que eu acho que é um salto democrático. A gente está experimentando isso. Doideira, man. Quer deixar algum último recado, mais alguma coisa aí? Quero convidar todo mundo que ouve o Independência Marte, que participe do fórum da melhor forma possível. A gente tem como possa vir para a Cinemateca em São Paulo, quem estiver por aqui, pela região e tiver à disposição. E quem não puder, que acompanhe pelo streaming no culturadigital.br, www.culturadigital.br. A gente vai também transmitir as atividades. Vamos tweetar com a hashtag culturadigitalbr, que é a hashtag do processo. Vamos fazer um tweetaço, vamos fazer as informações circularem. Eu acho que é isso. E o principal é que todo esse processo, na verdade, o momento do evento, ele é só realmente um momento, assim. Tudo continua numa rede social, que é o culturadigital.br, que é um lugar onde a gente pode seguir trocando essas ideias, seguir qualificando nosso pensamento, seguir produzindo conteúdos que façam sentido aí para esse novo momento que a gente está vivendo. Então acho que é isso, queria convidar todo mundo, agradecer o espaço aí reservado para vocês e dizer que estou à disposição sempre que necessário para a gente poder conversar. É nóis, obrigado, man. Valeu, só mais, Beto. Uma coisa, cara, que na verdade a gente costumam rolar uns sons, né, na sequência, linkados com bloco, assim. E daí, na verdade, eu tinha separado aqui de rolar um trecho do Geralda, né, que é a ocupação. Sim, que vai rolar aí. Não sei se você tem a ideia de mais alguma coisa pra rolar. Pra que gente... coisas que vão acontecer? Olha, cara, vai estar rolando o Carlos Malta tocando com a Geralda, né, que é um cara que é uma, Mas tá, eu acho que você podia botar, bicho, as músicas do DJ Tudo, do Alfredo Belo, com do selo Mundo Melhor. Ele é um dos caras que tá junto com a gente na produção do show Futurível, né, que é o show de abertura do fórum. E é um cara que fez um trabalho de documentação da cultura popular brasileira, usando as novas tecnologias, já tornando-as disponíveis na internet, documentando como fez Mário de Andrade nos anos 30, como fez Marcos Pereira, como fizeram os grandes que tentaram, né, nos dar a conta, nos trazer toda a amplitude da diversidade cultural brasileira. E o Alfredo Belo vai estar com a gente no fórum. É o DJ Tudo, eu acho que podia rolar um som dele, que é o que é o, eu acho que simboliza esse mundo melhor que a gente está querendo construir. Perfeito, man. Obrigado então, hein? Vamos que vamos. Valeu então. Um abraço. Isso aí, então vamos escutar um som do Carlos Malta, um trecho da Geralda, né? Um instrumento construído pelo Tatu Taborda, né? Que inclusive a gente vai ter uma ocupação, né? De vários músicos tocando junto com ele nessa terça-feira, dia 17. E depois a gente escuta então sons aí a partir do selo Mundo Melhor, do DJ Tudo. Escute diferente. finding the truth, man, I hate it. Miles away from each other, but we all know we're sisters and brothers. I'm an African, you're American. Is that a reason to treat me or you like an alien? I don't think so, because the new soldiers don't know where we all from and where to go. My community is humanity. If you agree with it, come and get with me. Dirty tea and the to know we pop the sound. Now fuck the mother, got to the pleasure. Ruby and Dirty tea, I say. We got one blood. Independência ou Marte? É isso aí. Demorou, Tata. Independência ou Marte? De volta. Alegria. Muita calma. Felicidade. E tranquilidade. Aqui na Zen Storm. Isso aí, programa transmitido pela Rádio Fiscar. Também em várias outras rádios parceiras, como a Rádio Fora do Eixo, Rádio BTK, Rádio Rasgada Coletiva, Rádio Software Livre, Bom, vamos chegando no final do programa, né? A gente acabou de conferir alguns sons linkados, né, com o segundo Fórum da Cultura Digital, dentro desse quadro Povo Heróico, que teve a participação aí do Rodrigo Savazzone, lá da Casa de Cultura Digital. O programa teve também Brado Retumbante com a Musicoteca, Web Mota, várias pesquisas doideiras. Tudo muito digital. Tudo muito contemporâneo, virtual, só tem, digital. Só tem coisa digital aqui, velho. Aqui no Zenstorm, né? É. Só... Até a gente digital, cara. Então, finalizando essa digitação, né? Essa digitalização aqui. Eu diria que um ponto interessante de ser retomado, não, tô brincando, né? Retomando aqui uma conexão do começo do programa, né? Essa edição aqui de número 168, né? Já está sendo feita gravada, porque aqui os cidadãos multimídias que apresentam este programa, Felipe Silva e Jovem Palerose, se encontrarão aí por um longo período nas estradas da música brasileira. Né, então fica o convite aí para quem quiser ouvir os próximos programas com fragmentos sonoros de diferentes lugares do Brasil. E né, sempre lembrando a todos também que no nosso querido site foradoeixo.org.br/independenciaomarte, né, você encontra aí junto com todos os programas belos relatos escritos dessas vivências. E aí fica mais uma vez o convite para vocês fazerem parte desse universo, interagirem com a gente, seja no rádio ou seja na internet. Baixe o programa, compartilha com todo mundo, mande e-mails, críticas e sugestões para independenciaomarte@gmail.com, twitter.com/indyourmars também lá, manda, faz essa conexão com a gente aí, propõe coisas novas, tempo inteiro atualizados aqui. Valeu demais todo mundo. Valeu geral. Semana que vem tem mais. Falou. Tchau. É isso. Falou. Já deu, cara. Acabar o programa, já tô em casa, cara, hoje. Fantástico. Nossa, isso aqui. Total, né? Mas você não vai viajar agora? Tchau. Independência! O Marte!